Que passa logo, machuca o coração. Mas faço desse amor uma paisagem. A luz não vai morrer. O amor é pra valer. Um anjo vem nos proteger, orando pelo nosso amor. Passa logo.